Vai me procurar lá na minha casa, mas agora eu moro no avião. Se minha vida louca te fizesse machucar, essa grana é meu perdão. Debaixo do sol do verão, esse gin me fez escrever uma canção. Pra eu te passar essa visão, sua bunda tem um lugar no meu coração. Oh baby Angelina, eu sou bicho solto, é melhor me soltar. Linda, vamos combinar, ninguém é dono de ninguém, não se apegar. Hoje eu só quero hoje eu só quero fumar. Ficar de frente pro mar, te esqueci vendo a fumaça voar. Tava escrito nas entrelinhas, e hoje o Will vai botar pra boca. E se der ruim a culpa não é minha. A bola é um pra gente começar. O previsível geral já sabia. Quando me vê vai pedir pra voltar. Já caí voada é minha vida. Você é obrigado a entrar no ar. Geralmente não quer sair fora amanhã. Sua buceta agora é meu café da manhã. Fumar nesse scan. Eu amo minha vida, eu amo o brilho das manhãs. Fechando a costina, eu evito o flash das câmeras. Pra te dar um chá, eu viro Jack Chan. Back vira incenso nessa plante de maçã. Calma, baby, na cama, você larga o lão. Mesmo que eu sumisse por mais de uma semana, baby. Sou viciado nessa vida insana, baby. Faça um favor a si mesmo e não se engana, baby. Eu sei que no fim de semana ela vai me procurar lá em casa, mesmo sabendo que a resposta vai ser não. Se minha vida louca te fizesse machucar, essa grana é meu perdão. Debaixo do sol do verão, esse gin me fez escrever uma canção. Pra eu te passar essa visão, sua bunda tem um lugar no meu coração. Oh baby Angelina, eu sou bicho solto vindo a salvar. Linda, vamos combinar, ninguém é dono de ninguém, não se apega. Hoje eu só quero hoje eu só quero fumar. Ficar de frente pro mar, te esqueci vendo a fumaça voar.